Nos próximos dias, a Rádio Cidade de Campos Sales estará migrando para a FM, na frequência de 103,5 MHz. Rádio Cidade de Campos Sales. Direção, Dr. Paulo Ney e Christian Martins. Mania de fazer bem feito. Rádio Cidade AM. É muito mais música. Music. Show da manhã. Pare. Reflita sobre a vida. Sobretudo, é hora do momento de reflexão. Momento de reflexão. Olá, amigos, bom dia. Ao começar o nosso show da manhã, programado para esta quinta-feira, eu converso um pouquinho com vocês. Meus amigos, minhas amigas, é muito sugestivo o ditado popular que diz: nada como um dia após o outro. Ele quer nos dizer que tudo o que nos acontece hoje poderá se modificar amanhã. E o que fazemos hoje terá inevitáveis consequências depois. Por isto, meus amigos, em meio aos tropeços e dificuldades, nos lembremos de que existe algo a ser alcançado, ou seja, ao alcance de todos os sentimentos muito importantes para a nossa vida na luta diária, é a esperança. Não podemos perder de maneira alguma a esperança. Se o nosso agora se apresenta negro, tenhamos sim muita esperança para não desanimar de maneira alguma. E temos que lutar com muita fé. Tudo voltará ao normal e quase sempre muito melhor do que estava antes de aparecerem as dificuldades. Então, meu amigo do Show da Manhã, tenhamos esperança, crendo firmemente no infinito poder de Deus, na sua amorosa e inesgotável bondade, e que, na disposição da sua divina sabedoria, faz com que tudo o que nos acontece hoje fique para trás amanhã. Portanto, meus amigos, busquemos praticar todo o bem de que formos capazes. E sigamos confiantes e sem medo da nossa jornada, na certeza de que, protegidos e guiados pelas mãos divinas, seremos vitoriosos. E o dia após o outro será sempre melhor. Então, meu amigo, minha amiga, tiremos alguns minutos desta quinta-feira para confirmarmos em nossa mente a certeza de que só a alegria e a luz emanadas do amor permanecem para sempre. Então vamos amar, amar sempre, e ter confiança e ter esperança. Pense nisso, reflita, receba aqui o meu carinho, receba o meu abraço, e que todos tenham um bom dia. Show da manhã. Sempre com você. Rádio com a cara do povo. Essa rádio é a minha cara. Sentindo o que o povo sente. Eu gosto. Falando o que você quer ouvir. É tudo o que eu quero ouvir. Com descontração e simpatia. Show da manhã. No ar. Show da manhã. Você ligado aqui do nosso Show da Manhã, né, minha gente? Então, nosso abraço, bom dia. Alô, alô, alô, gente. Gente boa, dessa imensa região Cariri, Cariri Oeste, bom dia. Bom dia a todos os lares onde você estiver curtindo o nosso Show da Manhã. A partir de agora até as 11 horas, vou estar coladinho com você aqui na nossa AM Cidade. Por enquanto, AM Cidade, hein, minha gente? Breve, breve estaremos aí no FM, claro, para a alegria de todos os campsalenses, de todos os milhares de ouvintes da sua Rádio Cidade de Campos Sales, que passava por mais uma etapa na história bonita que é a Rádio Cidade de Campos Sales. Então, nosso abraço a todos vocês. Valeu, hein, gente boa? Bom dia, bom dia. Você ligado, ligado aqui comigo. Valeu, hein? Felicidade é viver na sua companhia. Claro que sim, hein? Felicidade é estar contigo todo dia. Eu juntinho aqui de você todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, com muita alegria. Claro que depois vem aí uma mudança completa em toda a nossa programação, tá legal? E claro que vamos aí estar sempre à disposição da nova programação que vai surgir através aí do FM. Fique ligado, bom dia, o show da manhã começando pra você, hein? Bom dia, 8 horas 11 minutos e começamos com o som da Adriana e a rapaziada no nosso programa. Só faltava você. Bom dia! Show da manhã! Pra completar a minha vida, pra mudar meu mundo. Me fez renascer. Tocando lá no fundo. Foi fazendo a festa. No meu coração. Enfim você chegou. Só faltava você. Pra despertar os meus desejos, acender meus sonhos. Como é bom sentir teus olhos nos meus olhos. Há muito eu não sentia tanta emoção. Só faltava você. Enfim você chegou. Veio repentinamente. O amor é mesmo assim. Simplesmente acontece. Pega a gente e enlouquece. Quando vi já estava em mim. Eu tive medo, mas depois eu relaxei. Vi que era de verdade. Me entreguei completamente nos seus braços. Me encontrei. Tá na minha pele, tá no coração. Tá na luz do meu olhar. Esse amor intenso, esse amor bonito veio pra ficar. Em cada passo que eu andar, esse amor à vida veio loucamente pra me completar. Só faltava você, trazendo o sol pra iluminar. De vez o meu caminho, o meu coração, que andava tão sozinho, hoje está feliz. Como faz bem o amor, só faltava você. Enfim você chegou. Tá na minha pele, tá no coração. Tá na luz do meu olhar. Esse amor intenso, esse amor bonito veio pra ficar. Olha só que bacana, você curtindo aqui o nosso programa Show da Manhã. 8 horas 14 minutinhos, tá minha gente? Continuamos aqui, né, com aquela garganta assim que não tá ajudando bem. Pense como diz o amigo meu, pense no difrúcio, hein? Bom dia, você ligado, manhã legal, gostosa, quinta-feira já, né minha gente? 6 de abril, quinta-feira santa. É lua cheia, tá? Você que nasceu no dia de hoje é do signo de Áries. Bom dia, então, para todos vocês. Valeu mesmo pelo carinho da sua participação. Vamos até às 11 horas. Daqui a pouquinho tem a participação dos repórteres. Tem também a gente abrindo aqui os portais de notícias para você ficar sempre em dia com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá, minha gente? E daqui a pouquinho tem também a participação do padre Ezequiel Dalpozo, que sempre traz, né, uma reflexão. E hoje ele vai trazer para você o significado da Santa Ceia e também do Lava Pés. daqui a pouquinho aqui no nosso programa Show da Manhã. É só ficar ligado, eu volto já. Vamos começando o horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Oferecimento. Oferecimento. Sacolão Avenida. Tudo em frutas, verduras e gêneros alimentícios. Promoções especiais todas as segundas-feiras. Sacolão Avenida. Qualidade e preço baixo. Organização Aésio. Horóscopo do dia. Tudo que os astros reservam para o seu signo. Horóscopo do dia. Olá, tô chegando por aqui, pessoal, com mais um horóscopo do dia, com muita alegria, muito prazer em estar na sua companhia, tá? Eu sou Rita de Cássia e já trago o horóscopo para hoje. Hoje é quinta-feira e você confere as dicas que com certeza vão te inspirar aí a tomar as melhores decisões. Então, anteninha ligada, porque já vai começar o nosso horóscopo para hoje. Se você é de Áries, Touro e Gêmeos, já se liga aqui. Áries. E já começamos com você de Áries. Sempre você vai precisar de pessoas, mas nem sempre as mais úteis serão as simpáticas, aquelas com as quais a sua alma se sente à vontade, porque com elas tudo ficaria no mesmo lugar, não produzindo avanços significativos. Áries, a cor é o laranja. Touro. E chegou sua vez, Touro. As pessoas com que você precisa lidar a partir de agora não são fáceis. E algumas delas são perigosas mesmo, porque as suas pretensões são muito altas. E nessa dimensão só há predadores. Procure ter isso em mente com clareza. E tome cuidado, Touro. A cor é o marrom. Gêmeos. E já trago o signo de Gêmeos. Atenção, você pode repetir o que as outras pessoas afirmam, fazendo com que as palavras alheias sejam suas. E isso será bom. Porém, muito melhor será quando você praticar o que predica, porque esse conhecimento será para sempre. E a cor é o preto. Horóscopo do dia. Começamos juntos aqui o nosso horóscopo para hoje com os primeiros signos. Pessoal, eu já volto com Câncer, Leão e Virgem, tá? Horóscopo do dia. Rádio Cidade. A rádio de todas as idades. Chegou em Campos Sales e região, farmácia veterinária e loja agropecuária Vetagro. Uma loja agropecuária completa em nutrição animal, medicamentos, vacinas, sementes de capim e milho e toda a linha pet. Além disso, temos serviços veterinários, clínico e cirúrgico para grandes e pequenos animais. Trabalhamos também com reprodução através de inseminação artificial e exames em geral. A loja fica localizada na rua João Severo Cortes, número 910, centro de Campos Sales. Fone WhatsApp 88 98222-6129. Organização Doutor Elinaldo Cavalcante Barreto. Alô, mãe? Como foi a consulta? Ah, meu filho, o médico pediu vários exames, mas o meu plano de saúde não autorizou nenhum. Mãe, mas o seu plano é o mais completo. Isso não tá certo. Vai no Procon Alesse. O Procon Alesse orienta, protege e defende o consumidor cearense. Acesse o site da Alesse e agende seu atendimento. Mega Saldão na Mega Central Construções Móveis e Eletros. Abril imbatível é aqui. Toda loja com preços especiais para você aproveitar. Olha só. Piso Monteiro 46x46 apenas R$26,99. Piso Frimonte 54x54 apenas R$26,99. Piso Encenor 58x59 apenas R$29,99. Revestimento HD 37x59 apenas R$27,99. Tá barato demais! Roupeiro Onix com espelho apenas R$1.090. Cozinha Virgínia com balcão apenas R$1.099,99. Sofá Spam apenas R$859,90. Refrigerador Esmaltec 271 litros apenas R$2.199. É um saldão imperdível. Mega Central Construções Móveis e Eletros. Sempre à frente com o menor preço, melhor atendimento e entrega rápida em toda a região. Estamos com duas lojas localizadas no centro de Campos Sales. Vem pra cá. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padinha Aésio. Como é? Tá na boca do pão, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo. Valeu, padinha Aésio. Remédio. Essa colônia de delegada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas. Só no Grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso? A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arrais, 230. Pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, Padinha Ezio. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é arroz Realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. Atenção, a Prefeitura Municipal de Campos Salles, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, informa que, em face ao artigo 272 da Lei Orgânica do Município de Campos Salles, os proprietários de terras situadas à margem das estradas municipais devem fazer serviços de roçagem até o dia 30 de junho de cada ano, sob pena de multa, nos termos da lei. Diante do exposto, a Secretaria de Desenvolvimento Rural solicita aos proprietários que residem à margem de estradas municipais que providenciem a roçagem o mais breve possível, a fim de evitar acidentes de trânsito. Atenciosamente, Pedro Alves Cavalcante Neto, Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural de Campos Salles. Em Galego Autopeças, o seu carro está em boas mãos. Tudo na parte mecânica de qualquer linha de veículos. Você pode entregar aos cuidados da equipe do Galego Autopeças. Alinhamento, balanceamento e mecânica. Acessórios como pneus, baterias Moura, para-brisas, entre outros. Se o seu carro precisa de atenção, o endereço certo é Galego Autopeças. Em Campos Salles, na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 65. Telefone 99959-6174. A sua Páscoa vai ser recheada com o Forte Cap. Tem 20 mil reais do primeiro ao quarto prêmio. Um Jeep Renegade no quinto pra quem marcar mais. E pra quem marcar menos, tem 8 mil e uma CG Start. Tem 20 giros de 500 reais cada. E pra ficar ainda melhor, o Forte Cap é só 5 reais. Com 5 reais você vai concorrer a muito dinheiro. Renegade 1 CG Start. Ajude a Pai Brasil e concorra. Forte Cap, realizando sonhos. Forte Cap. Claro que sim, o Show da Manhã, você ligado, né? Legal, hein? Bom dia então para todos vocês, em sintonia sempre com o nosso programa Show da Manhã. Até às 11 horas, vou estar aqui coladinho com você, tá, minha gente? Bom dia, obrigado sempre, você que curte, você que sempre está ligado aqui no nosso programa Show da Manhã. Abraçar o pessoal que está ligando a gente nos bairros, também nos distritos da nossa querida Campos Salles, o nosso alusão, nosso abraço, bom dia para todos vocês, sempre em sintonia com o nosso programa, o nosso Show da Manhã. 8 horas 24 minutos, daqui a pouquinho temos informações direto de Brasília e o Paulo Otaran já mandando aqui as manchetes, onde União manda recado para acionistas da Petrobras com proposta de nova política de preços. Tomara que seja uma política de preços favorável aos consumidores, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Também autoridades brasileiras se unem no compromisso para garantir mais segurança em escolas após massacre. Meu Deus do céu, loucura, né? Não sei o que é que está acontecendo realmente com a cabeça do ser humano, do povo. Um absurdo, né? Vamos abrindo aqui o Diário do Nordeste, na edição de hoje, dando uma olhadinha o que tem de informação pra gente no dia de hoje, através do Diário do Nordeste. Tem aqui na capa principal, hein? E também como destaque, nova tributação sobre apostas pode reduzir ganhos para apostadores no Brasil. Entenda aí, né? Que só o que tem hoje no nosso país é casas de apostas, né? Tem esse tal do Betis aí, tem todo nome. É só o que tem. Então, tem uma nova tributação aí para as apostas. Fortaleza mostra força do elenco em goleada na estreia da Copa Sul-Americana. Passou por cima, né? 4-0. Começou bem. O que mais aqui, hein? Professora que trancou bebês em creche para salvá-los diz que ataque foi filme de terror. Não é pra menos, hein? Não é pra menos. Meu Deus, assustador o negócio desse. Que Deus conforte, né, os pais dessas crianças, desses inocentes que foram mortos, né? E mais, de estudante de direito a falso desembargador, saiba como golpista vem há 12 anos praticando fraudes. Tem esperto pra dar e vender por aí, né? Quem mora de aluguel deve pagar taxa do lixo? É a pergunta que se faz, hein? E o Diário vem tirando aí todas as dúvidas sobre este imposto, né? Ceará estreia fora de casa na Série B. Já tem aí todo um calendário, né? Boa sorte também para o vovô de Porangabuçu, né? Fortaleza terá show gratuito de Djavan no aniversário de 297 anos. Grande show, hein? A música popular brasileira. Chuva e ventos de até 100 km por hora podem atingir todas as cidades do Ceará. Meu Deus do céu, né? Chuva eu não tenho medo, não. Eu tenho medo de raios e vento. Mas trovão, não tenho medo. Chuva forte, mas quando tá caindo raios, relampeando, eu vou falar o negócio. O que é mais aqui? Né? Missa de Lava-Pés na Quinta-feira Santa. Tem aqui os horários onde é celebrada lá na capital cearense. O que mais aqui? Juliana Maroni é demitida da Globo após 34 anos. Aliás, a Globo tem feito aí uma enxugada grande aí com relação à questão de demissões, né? Vários jornalistas, artistas que eram exclusivos da Rede Globo de televisão receberam o cartão azul. A Globo está com uma nova política, né? Uma nova programação aí. Enfim. O que é mais aqui? Jovem que cheirou pimenta segue se recuperando e toma sol pela primeira vez no hospital. Meu Deus do céu, hein? Que esse negócio, hein? Chefe de facção criminosa tenta atropelar e subornar policiais antes de ser preso em Fortaleza. Após polêmica sobre sumiço, entre aspas, prefeito de Tianguá doa salário para compra de cestas básicas. Cada gestor que eu vou falar um negócio, hein? É mais aqui. Alegando chuvas fortes, prefeito suspende aulas por 25 dias e gera revolta. São manchetes aqui do Diário do Nordeste. Daqui a pouquinho tem muito mais pra você. É só ficar ligado no nosso programa Show da Manhã, hein? Sempre com você. Bom dia! 8:30, minha gente. Daqui a pouquinho tem Notícias em Foco, também a participação do padre Ezequiel Dalpozo, e você ligado aqui no nosso programa. Deixa eu abraçar aqui a Francisca, lá do Sítio Melosa. Bom dia, turma boa do Sítio Melosa, Potengi, inclusive fazendo aqui um convite a toda a equipe da Rádio Cidade de Campos Sales para no Dia das Mães ir fazer parte de uma missa lá na sua residência e depois da missa um delicioso almoço, né? Não só aqui para a equipe da Rádio Cidade, mas também, né, para os seus convidados lá do município de Potengi, né? Enfim, ela disse: olha, Chagas, desde 1985 que eu acompanho vocês, tá? E eu tenho aqui o maior prazer de recebê-los para que a gente possa conversar, bater aquele papo, enfim, festejar, né? Esse dia bonito, que é o Dia das Mães, não resta dúvida, né? Tá bom, muito obrigado. Não sei se vai ser possível, mas eu já vou lançar aqui o convite também a, né, estender aqui aos demais companheiros. Tá bom, Francisco? Um grande abraço a todos vocês aí do sítio Melosa, ouvindo aqui o nosso programa, o nosso show da manhã, hein? Bom dia! Olha o som do Leonardo no nosso show da manhã. De novo na segunda-feira. Espera tanto tempo sozinho